sabe, o carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Aí, F10, arrebenta aí nesse robô! Bora começar então, Igor Assi! Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Vai pra puta que pariu. E agora? Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. O quê? Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. E nunca mais. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. DJ Fábio. Vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não quero. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não... Como é que é? Agora sou amiguinha, tô comendo direto. Agora sou amiguinha, tô comendo direto. Agora sou amiguinha, tô comendo direto. Relacionamento, não quero ter nunca mais. Relacionamento, não quero ter nunca mais. E aí? Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. E é dessa forma que a gente chega hoje, em plena sexta-feira, em Guaraci hoje, pela primeira vez aqui no República. E junto com a Galera do Plata, o aniversário do Rafael Camisa. A gente, claro, começa a detonar, começa a sacudir. O galera realmente vai chegando. Bora começar! Bora balançar, mulherada! São os quatro caras que a bandida se ama. Qual são eles? São os quatro caras que a bandida se ama. Jogador, empresário, artista. Fábio. Dono da quebrada. E o dono da quebrada. E agora? E o dono da quebrada. Então deixa ela, deixa ela. Deixa. Te cuidar da porra da vida dela. Deixa. Fica o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. É o Hobby. Era milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Verdade. Ela só dá pra patrão. Só pra patrão. Ela só dá pra patrão. Aí de vez em quando, né, Binho? É ou não é, Biru? DJ Fábio, esse não é padrinha. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se... O Augusto que gosta. Do empresário, artista. O aniversário do campista hoje. Aqui. E o dono da quebrada. Não, moleque, veio de longe hoje, né? E o dono da quebrada. Então deixa ela, deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. E agora? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele... Como é que é? Cabelo ok, marquinha ok. E o que? Sobrancelha ok, a unha tá ok. Tá tudo ok? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. Só tá faltando. Unha tá ok, brota no bailão. E aí? Como é que é, peru? Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. E aí? Uma bebê dessa nunca mais. Robin, aniversário do campista. Só sei dizer uma coisa. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Vai balançando o popozão aí, mulherada. Foi o Pia, é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é... Se der pra um, tu vai dar pra um. O Guga, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Meu brother Duduzinho já tá com a gente. Alô, Dudu. Um abraço. Tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. E aí? Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala. Mega Robson! Eu não tô brincando, não. O mar tá lá em. Não tô brincando. Sim, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Meu Salazão Fábio, abraço pra você! Tá aqui presente já! Ele tá escondido, não adianta tu esconder não! Chega mais, garoto, porque tu tá! E o show do Rubi! Deixa no escurinho aí, Augusto! Quem acredita que o Flamengo vai detonar o Liverpool aí, põe a mãozinha pra cima! Quem acredita no Liverpool, põe pra cima também! Vai! Estremecido República, o aniversário do Rafael Gambista. Como é que é? Aí, eu nem sei de quem é essa festa. De quem é essa festa? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio S10 e já tô aqui. Te tô aqui. E comemos o Varai Xeré. Varai Xeré. O número 10. O número 10, o F10. Vai, xereca. Alô, Augusto! O F10 voltou. Cheguei. Oi. Cheguei. Cheguei. A festinha vai começar, menina. Você é a padrinha céu. Por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu tapa na cota. Bora que não pode deixar a peteca cair! Move in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prazer! Tem muita água pra passar embaixo dessa ponte ainda, meu! Falei na voz, por essa! Ô mamãe do seu anjo! Quadro com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah! E agora? Já lancei! Alô, República! Vai! Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, eu! Deixa de caô, o negócio é mandar. DJ Fábio. Chapule, deixa. Robson. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. W Beat que produziu. Vai, vai, vai, zula. Instiga dessa danada. Movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando. Vai, vai sentando aí, bolando. E agora? Instiga dessa danada. Movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando. Vai, vai, vai, vai. Meu amigo Bruno tá com a gente, alô Bruno! Tadão. Vai garoto! O que ela faz jogando esse ponta no chão? É o motora do Fábio! Bruno, Bruno! O movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Meu amigo Bob já tá com a gente, alô Bob! Ele é a primeira dama! Senta, senta, senta. Instiga dessa danada. Movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando. Vai, vai sentando aí, bolando. Vai. Instiga dessa danada. Movimento vem por cima. Vai, é o barato. E é o famoso. Tom Zé, né? Acho que quer ficar comigo, eu fico de boinha. Mas eu não me apego porque eu sou da putaria. A minha mente é sem sentimento. Só fico uma vez se tu ganha. Só uma vez e pronto. Vem sentando. Bora, Bruno, te vira. Bagulho vai ser doido. Até pode me tirar da tua vida, mas meu papo vai amar. E agora? Vem sentando. Vem! Vem sentando, rebolando. Mas meu papo vai amar. Bora pra cima, meu robô! Sabe que é gostosa, na dança me excita. Namora é bom, mas fica é melhor ainda. Saiu espalhando pra todas suas amigas que eu faço gostoso e ela sentou. E agora? Que eu faço gostoso e ela gramou na minha pica. Essa pica. Patrão, com o pessoal da tatereca. Patrão, com o pessoal. E vai botando tudo. Essa bota. Eu nunca precisei namorar pra ser feliz. Vida de solteiro é a vida que eu sempre quis. Vida de solteiro é a vida que eu sempre quis. Vai botando que é só botadão. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo. Isso aqui é pra surtadas. Pra aquelas mulheres surtadas, meu. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez. E agora? Tava lembrando. Como é que ia? Eu que o diga, né, comandante Natan? Só quero te ver feliz, bora! Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Quando eu não resisto, tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. Vai! Ela é uma diaba. Aê, DJ Fábio. Detona. Manda ver. Para começar a detonar bacana, desse clima, desse jeito, pra você é o Robin sacudindo tudo no República, hoje aqui em Guaraci, no aniversário do Rafael Camisa, e a gente chega! Robson. É o Robin na área. Ei, o robô vai te pegar. Então vamos! Alô, DJ Fábio! Eu! Tudo pronto? Pronto! Então sacode essa galera! Vamos nessa, lá vai! DJ Fábio, esse não a padrinha. Meu amigo Bob, a sua primeiríssima dama, valeu! Olha, Bob, segura! Eu acredito que vai ter gol do Gabigol hoje, viu? Tô te falando! Prepara o celular depois! E aí? Quando foi embora, não sabes como sofri. Como é que é, meu? Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se vai. Vamos! E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Como é que é? Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando na vida. Volta pra um abraço e um beijo pra ti. Como é que é? Manda a R15 disparando. Sushi. É o Rob. E é o show do Rob. Robson. Vamos lá. Só pra mexer os corações um pouquinho. Daqui a pouco tem pressão. Onde se escondeu, amor? E esse amor? A gatíssima Cariane, ela que tem o melhor salão de Ananindeua, sem dúvida alguma. Alô, Cariane! Esse salão realmente é um salão que patrocina o DJ Fábio. Um abraço pra você, meu Cariane. Um abraço e um beijo bem gostoso. Vamos junto sempre. Aquele beijão pra você. Vai, vai, vai. Meu amigo Botora Bruno, ele toda a Cubitiba, tá por ali, comandante Natan também no show que ele dá valor. E Natan, fala aí qual é o teu show. Mega Robson. Tá todo mundo. E aí você? Sucesso. Vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que o Robson. E ontem? Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Na verdade, hoje é o mini hobby, né, Augusto? Na minha camisa. Vamos lá! E deixou na despedida. E o Gui? Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. E eu? Daqui não saio, olha pra mim, vê se me e a chuva? Entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos não vou embora, fale comigo. Você vai me achando nos marcantes. O guia. As melhores pra você. Ei, o robô. Novo Mega Robson. Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Por quê? Por quê? Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. É que me dá certo com a gente. Um abraço. Tá todo mundo do ladinho já. É muita cerveja hoje, meu. Até de manhã. Eles estão aqui. Do lado esquerdo. Vamos lá. Eu quero estar contigo. Só vamos parar depois que o Flamengo for campeão. Mais em nada. Como é que para? Lembra quando eu disse que você se emocionava? E aí? Mas agora você se foi. O F10 voltou. E não postou em nosso amor. Alô, Iguaraci! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua. Um abraço pra galera! Pânico está curtição com a gente, todo mundo do ladinho. Valeu, Pânico está curtição. Tá todo mundo no hobby. Robson. Que eu vou lembrar nós dois. Só um pouquinho de marcante pra você. Só pra quem tá feliz. Feliz. Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. E aí, Bruno? Um pouco de pólvora. Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu. Mas ainda estou. Como é que é, meu? Baixo a cai. Eu penso em você, meu a gente vai detonando pra você se ligar. Republic Robson! Vamos que vamos! E agora? Simplesmente as principais pra você! DJ Fábio. Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. E aí? Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém. Como é que é? Me chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas. Bora, Bobby! Chora, manda! Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com o meu coração. E agora? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar. E sabe, canta pra mim, vai! Não pode chorar. Bem alto. E nunca mais. Mas eu vou voltar pra você. Pode chorar. Acabou de me perder. Vamos curtir, vamos dançar, vamos se ligar no hobby. E agora? Escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor, cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave. E a chave? Você tem a chave do meu coração, coração. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passate, moral tem o som dos moleques doidos. DJ Sassá, moral e Cleucinho, físico e Dirguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. O Guigui, o Elvis aqui com a gente, Leozinho, um abraço pra você, tá todo mundo no robô. Robson. Bora, equipe, tá certo! E aí? O beijo que você me deu, momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Como é que é? Vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Pra se ligar, vai! O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é o show, meu amor. Para detonando tudo, tudo. Lá vai, lá vai. Atenção, senhores passageiros do Rock. E agora? Vamos preparar para a decolagem. Eu tô voando alto. Sigo na luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na luta e trabalhando dobrado. Todo chulo ela está me querendo. Sabe que o Fábio cara do momento. E o Guia? Tá brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Vai, vai! E a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. O fubá tá meus cash, então o tipo então meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode vir. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Todo chulo ela está me querendo. Sabe que o Puzi é o cara do momento. E agora? Roda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer que a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rende pra ninguém. O fubá tá meu amigas bem. Porque minha mãe não me deixa minha família bem. Pode crer. É Vivi Léo, símbolo de DJ Mulher. Joga o rapetão da pistola. É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, eu tô com medo, várias quebras. E ela vai, tá demais. Não me queria. Vai assim, meu! Quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando o dragão passa de meia. Então. Quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca. Hoje eu varia lá de baixo, porra, que mulher gostosa, tem que ver. E vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Bora! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Como é que é? Isso complica, que às vezes bate vontade e a gente fica. De vez em quando. Alô, Melri! Ela gosta. DJ Fábio, esse não a padrinha. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai sentar, vai sentar, vai sentando. Outra vez, vem sentando. E batido do bairro. Você é quem me viu mais com a vontade da minha ex. Você é quem me viu mais com a minha espiga e minha ex. Vai sentando. Outra vez, vem sentando. Outra vez. São os quatro caras que a bandida. Qual é ele, Júnior? São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Fábio. E o dono da quebrada. Bora, motora, Bruno! Tá com a gente! E Bruno, fala aí pra mim. E qual é o teu som? Robson. Futebol. E o dono da quebrada. Com a novidade nova, essa é muito fácil. Como é que é, Republiquinho? Esse é o passeio mais fácil que eu inventei. Vai, eletricente! E a equipe dá certo do ladinho, ladinho. Para pânico, para Bob, para todo mundo. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. E agora? Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Bora detonando tudo, tudo. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não quero. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não quero. Agora sua amiguinha, tô comendo direto. Agora sua amiguinha, tô comendo direto. Agora sua amiguinha, tô comendo direto. Relacionamentos, não quero ter nunca mais. Relacionamentos, não quero ter nunca mais. Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer, mas ela quer! Ela quer dar pra batida, ela quer o desenvolvimento. Ela quer dar pra batida, ela quer o seu gostado. É o Robby! Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. E agora? Jogado na minha cara, então vou ter que levar. Fala, Mel! DJ Lohan que tá tocando. Vamos que vamos, vai, vai! Planejou um assalto, filho. Planejou um assalto. Daqui a pouco ele começa, né, Lizante? Choro, avalioso que não tá nossa tropa. Vai! É o seu constante de xoxota nossa tropa. E chama, chama, chama, chama. Nossa tropa. É o seu constante de xoxota nossa tropa. Bora chamar nossa tropa, Júnior! Chamar nossa tropa! Pra todo mundo invadir a doca! Hoje, quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão aí, põe a mãozinha pra cima! Quem vai torcer pro Flamengo, põe a mãozinha pra cima! E quem vai secar o Flamengo, põe pra cima também! Eu acredito 2-0 pro Flamengo! Aí lá na doca vai ser assim, eletrizante! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta! E vai gastando, vai gastando! Mochila nas costas, na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. Vai só nas bandas que a gente detona. China, China. Robson. Ficar te gravado em todos meus pensamentos. E não! Ai, ai, ai, amor, desde que te vi. O Marquinho da DJ Esporte está aqui presente com a gente. O Neném e a equipe dá certo. O Capoeira do Pânico. Um abraço! Vamos lá! Comandante Natan e toda a comitiva por ali. Valeu, Natan! Agora eu quero te ver. Estás em minha mente. Buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. Eu e agora? Tenho com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Novo Mega Robson, a aparelhagem mais querida da Terra Firme. Eu sou bem educadinho, viu? Bora deixar bem na manha. Você tem a minha... E já já deu eletrizante. Vamos! E agora? E agora? Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. E aí? Se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar nessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem muita intimidade. Como é que é? Só é assim, ó. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Yeah. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Meu mago rei do ano. Oi pra você, tchau não. Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. E não confunda meu amigo Diego, Luguinhas e o Natan dos Super Meninos aqui com a gente. É o Diogo, rapaz. Se bater na rua. Alô, Diogo! Nessa cidade. Luguinhas, o Natan, todo mundo com a gente. Pode crer. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem mim. Luguinhas! Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tu... Bora, Bob, vem de bola! Lembra a gente do seu quarto do breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer. O guia! Quando a pede bater, e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Ah, não vai saber, não! Não vai saber o que fazer. Quando a pede bater, e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Já se viu, não mata sossego. Bora, Fidesz! Bora, mas... eletrizante! Você é gravado com sucesso em República! Daquele jeito! Cada de suas gravações, Lou CD! Black CD, Carioca Cereja, Alberto Mineiro! Para fazer Mega Robson! Eu acho que não! Vamos lá! Pra segurar a dor. República! Coração, eu acho que não. E aí, Fidesz, com a parada, garoto? Eu amar. O que tu quiseres, eu quero. Deixei meu cachorro. A fim de medalha e sexta pra domingo direto. Domingo eu sempre amei. Deixei meu cavalo, teu nome trovão. Partiu doca, bastardo. Te garante? Não. Cidade não é ambiente pra laqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Só da vida fazendo um pedalão de viola. Eu paro e é o show do Rubens. Já quero ver a saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Daqui a pouquinho tem Júlio Eletrizante pra comandar o Hobby. Mega Robson. É o Hobby. Mega Robson. Bora. Bora dançar com a Ladine, vai. Daqui a pouco tem muita pressão com o Eletrizante. Isso é Romeu, bebê. E agora, vai. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. E aí? Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, não enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. E aí? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. E nessa feita, aniversário do Rafael Campista, olha isso, Fred. Quer ser algo mais. Aniversário do Rafael Campista. Mais do... Ele já tá trazendo as mais de 20 garrafas de uísque. Meu irmão. Ao lado hoje, né? Lá vem a do 10, viu? Alãozinho. Segure com ela assim. Romântico. O homem é bom. Tá em dúvida. De cachaça. Não sabe se é normal gostar de dois. Como é que é? Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. O que já foi é o 10. Vamos lá. Os nossos super meninos. Vai. Aqui ao lado esquerdo também a F10. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora. Ensina pra galera como é, 10. Ensina. Quem te leva ao céu? 10. Sem te tirar do colchão? 10. Quem é que tira o seu mel? 10. Te deixa e deixa ela maluquinha no chão, Eletrizante. Não, não tenha dúvida quem. Quem é? A te traz do céu pro colchão. O número 10. Quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Vamos detonando, vamos sacudir. Alanzinho, simplesmente romântico. Bem, Franquito Produções. Vai preparando aí, Eletrizante. Já já você chega e detona. Tá em dúvida. Tá em dúvida, filha. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. E agora? Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Nosso gerente Diogo. Mas é mais fácil. Ao lado. Entender. Haja água, não, Diogo? Com as perguntas. É doido. Quem te leva. A só do ladinho, hein? A sentir tirar. Ao lado direito. Chão. A quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem. A te traz do céu pro colchão. A quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão. Vai preparando, Eletrizante, já já você. Toma, toma. Aqui no Hobby é uma loucura. Quando eu pensei que eu tinha você, foi um sonho. E agora? Quando eu pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. pra te reconquistar, meu bem, são capaz de largar. Toca mais um e deixar com o Júlio Eletrizante. Daqui a pouco o DJ Fábio volta junto com o Jefferson Performático. E a gente vai até de manhã. Vamos curtir o República hoje. O aniversário do Gambinho, isso aí. E o Gui. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. A poesia só tem Júlia Leguizante. E aí? Você não deu valor no amor que ofereci a você. Como é que é? O meu coração chorou. Bora, minha equipe, dá certo. Essa galera é velha guarda do Fábio. Desde a época do Búfalo do Marajó. Estão aqui com a gente. Um abraço. Mas longo e lindo romance que já existiu. Você ficou com você. Meu amigo Bob e a Primícia Badão. Ele dá valor. Queria te amar. Bora, Bob. É o Rob. Sempre amar. Você. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou encontrar. Fábio. Ei, Fábio! Alguém que vai amar. E você? Aí você vai saber. Robson. Perdeu um grande amor. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular.